sobre esta situação, posso dizer que foi um roubo postical na via pública a uma cidadã de sexo feminino, 36 anos, pelas 22 horas da noite. Ocorreu no centro da Oliveira do Hospital, enquanto que a senhora se dirigia para a sua viatura, quando um indivíduo de sexo masculino se aproximou da mesma e lhe terá roubado um computador portátil, um telemóvel e documentos que tinha consigo. E a vítima chegou então a apresentar queixa aqui no posto da Oliveira do Hospital? Exatamente, apesar de ter sido contra desconhecidos, porque a mesma não tem qualquer elemento identificativo da pessoa, apenas que se dirigia num carro branco. No entanto, a patrulha, após termos de conhecimento da situação, deu várias voltas na vila, andou à procura do respectivo carro branco, mas depois de ter abordado várias, de facto, não encontramos o sujeito em questão.